Família treme. Agora, para fazer tudo isso estremecer, eu chamo ele. O DJ Alanzinho Pressão. Alô, São Sebastião da Boa Vista! O DJ Alanzinho Pressão. Já tô na área, o comandante tá aqui. DJ conceituado com sua seleção musical. Tocando pra um e pra todos. O comandante Fernando já lhe deu a chave da carreta. Já tá aqui comigo. Então agora ligue e vai pra cima dessa galera. DJ. Alanzinho Pressão. O show é com você, meu garoto. Original só tem DJ Alanzinho Pressão. Eita porra. Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha. Jota Chuchu. Valeu, mano. Toque um rap pra mim. Toma que toma pressão. Toma pressão. Aqui é o DJ Taboca que tá na produção. Então toma pressão. Assim é. Carreta treme. Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Mexendo o peitinho. meu comandante já tá por aqui comigo. E ele já disse, Alanzinho, daqui a pouquinho vamos sortear camisas pra galera curtir. Esse comandante vai te contar. Esse é foda. Fernando, o comandante da família treme, treme. Bora, sacudir! É pra estremecer tudo, Boa Vista! Treme, treme. Aqui o som bate forte e com qualidade. I like it when they come in. Família Los Gados! Pelo rank tá tocando. I like it when they come in, I'ma eat that pussy up like I was eating sandwich. Se ama pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro rock doido e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Eu não Verdade. Pro rock que nasceu pra mim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim. Alô, Mel! Tu quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo, e ludo bem pra cima. Eu sou um povo errado, ficou na garota e trabalha no dobrado. Eu sou povo errado. Trabalhando dobrada, todo show elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo H brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá retendo. Fica em casa e o solteiro comemora. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Bora, comandante Bosco! Mora, comemora, comemora. Por tua conta hoje, Júnior Santo. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vai, Alanzinho! O grande parceiro Nonatinho já por um amigo assiste também. E aí, Nonatinho? Carreta treme, treme. Carreta treme, treme. Carreta treme, treme. Pra não deixar ninguém parado. Eu não te procurei. Simplesmente você apareceu. Não me preparei. E meu parceiro lateral também. Pra suportar essa dor. Bora, Maico! Treme, treme, pra não deixar ninguém parado. Um coração quebrado que não vê. Que meu amor é bem maior. O grande parceiro do DJ Pelá do Brasil. É duro de sofrer. O DJ Desco também tá ali com a gente, garoto. Eu tô contigo. Égua, até é o DJ Chuchu, tá aí com a gente, Deus. Equipe do Mega Fluminense, tá ali com a gente. E aí, Chuchu? E aí, Chuchu? Pode começar a descer. O comandante já mandou perguntar pra ela. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? É, DJ Big Show Produções. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Vai... Fugirinho. Tu vai dar pra outro? Que comemos uma mexereca. Uma mexereca. Uma mexereca. As coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga, amiga, amiga, amiga. Será que tem alguém hoje aí com saudade da ex? Será que tem? Eu acho que não. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Saiu da minha vida porque eu quis, não vai voltar porque eu não quero. Agora sua amiguinha, tô comendo direto. Agora minha família, nós vamos também. A gente não entendo tudo. Já aqui no Brasil, seu grande parceiro Cleio e Thiago. Joyce também tá ali com a gente. Bora, Tatinga. Eu quero que minha ex vai pra casa. E aí, Elias? Olha a banda ali. Bora. Bora, vai, Fish. Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. Quando ele tá tocando, Alanzinho! Super! Já já tem Rafael Cassino! É considerado pelos caras doido e também pela novinha. Quando ele chega, chega e contagia, não tem pra ninguém. Pode copiar, esse DJ é referência no estado do Pará. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Pecado atraente, sensual, gostoso, tesão. Ela não quer flores, quer um baseado pra ficar suave e jogar a betão. Tu triste, tá cantando. Então pega a melodia do vale de favela. O ritmo é assim. Rola o baile funk! Família Tubarão tá ali com a gente! O motor na bebê tá ali com a gente também, dando tudo. E aí, gordo? Olha o pai aqui! Parceiro Júnior, chulo malo! Vale Fang, vale Fang! Cacete dance, me chama de safado, puto cafajete. Cacete no cacete, fala cacete dance, me chama de safado, puto cafajete. Cacete no cacete, fala cacete dance, me chama de safado, puto cafajete. Araújo. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando. Família Guda! É todo sul, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisar. E a minha quadrilha, frio. Pode crer. Particular, lógico. Quadrilha Junina. Criação de Maria. Com certeza, sucesso total. Bora, minha quadrilha. E o sinal atual campeão. Pode crer. Do maior intermunicipal da região, viu? Criação de Maria. E o presidente Rogério Oliveira tá ali com a gente. E aí, Rogerão? Trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, virou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus pés e vou multiplicar meus pés. Galera da quadrilha, bora ver! É o Juninho, o Alanzinho, o Cassiano tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Onde vai ser hoje, comandante? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Google é um piloto e o Pia é o copiloto. O moleque das terras e sua primeira dama tá ali com a gente. Piloto, tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um. Menino parceiro Elk, mototáxi do bem. E a sua primeira em cima da mão. Tu vai dar pra um? Tu vai fuder no céu, piranha. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Esse é o momento, hein? É o melhor momento da sua vida. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Só jogar aqui pra trás. Tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Muito obrigado, você e sua colega, Bruno da Xereca. Até uma próxima oportunidade dessa. Quase caí no laço, por pouco. O Alanzinho te engravidou. Quase caí no laço. Por pouco, Gabriel me... E aí, qual o papo, neguinho? A culpa não é minha. É o quê? Culpa, amor. Não tive culpa. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou. Tá top, né, hoje? Sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Vai, vai, vai, vai, vai. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Depois sai gratinado. Eu

parceiro Suzinho. Quem tá curtindo essas férias bacanas lá em Santa Maria de Muraitela. Um abraço no seu parceiro Alonzinho Impressão e do comandante Fernando. O Cicinho, o nosso jogador aqui de Belém do Pará. Tamo junto, Cicinho! Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe, esse vídeo vai lá pra Bulgária, bicho. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não. Que adianta apagar meu número da agenda? Se você sabe que está gravado dentro da sua memória. Só pra você não salvar um pouquinho, garradinho. Do que adianta tomar todas no fim de semana? Se na segunda-feira vai. Meu parceiro Kleber, bicho! Ele tá na área, valeu, garoto! Você vai acordar. Se olhar o Klebinho no espelho. E aí. Vira de parceiro Jaildo! Ali com a gente! Ele que está no aniversário do hoje! Parabéns pra ti, sacana! E não consegue esquecer. Então por tua conta hoje, né? E não consegue esquecer. Canta aí! E quando se toca que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. E vai sentir por dentro tão vazio. Carreta, treme! Vai treme. Ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama. Vai faltar alguém. Bora, Bruno Henrique! Que te ama. Entregou a pamonha, meu Deus. Defeitos. Ninguém te completava como aquele sujeito. Como é que é? Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse, e aí, Lobo? O que cê sabe fazer? Se me desse a mão do tanto que me dá pra. Olha, Lobo, vou te levar. Você vem, vai. Pra te participar do ensaio. Da quadrilha Criação de Maria. Atual campeão, meu irmão, tá aqui com a gente, tá toda a galera. Bora, meu presidente Rogério Oliveira. Fico no ar caído. Grande Rogério. Fica Milo e Milo e me iludindo. Conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou. Dia 24 e 25, né? O Natalzão aqui no Maloquinho. Dá meu celular no Nokia tijolão. Você é muito longe de mim. Manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza que a minha vida vai. Vai rolar muita deitada, bicho. Essa internet virou arma na sua mão. O Mega Tubarão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um tri. Eu não. Matar não. Essa internet virou arma na sua mão. 007. Agora eu tô aqui num bar de curutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou, não para de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. A Dureguinha. Só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, ser seu guloso. Minha vida vai tá por um triz. Me matar, essa internet virou uma sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem. mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me matar não, essa internet virou arma na sua. No meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Bora, minha equipe, pega a fuga! E sim, meu coração, fosse um pouco mais esperto, não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. E aí, velhinho? Qual é a parada, meu irmão? Como é que faz? A gente, cuidado com o telefone que vocês deixam por aqui, viu? Quando o amante, a gente não se responsabiliza. Quando o amante quer ser algo mais. Maquinha. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Como é que é? Vamos abraço com muito carinho. E o nosso comandante Bosco tá aqui presente com a gente. Ele e toda a galera, obrigado com muito carinho. Vamos fazer o Zeca. Alô, Zeca! Você não está entendendo que eu não tô legal. Namoro sem se ver fica meio sem sal. E vive na estrada, pode crer. Já me cansou. Eu sei essa distância quer nos separar. Cutia da banda, os maias. Sei lá, não é um sacrifício, é uma prova. E aí, Cutia? Te amo. Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder. Por favor, não seja. E aí, Michael? Tô ficando até com medo de. Já ou não já? O que a gente faz pra resolver? Lula! A gente vai fazer aquela sequência de embarquete pra galera curtir e deixar registrado. Daqui a pouquinho tem Cassiano e muita coisa. Vamos lá hoje, Alãozinho! Pra curtir, pra dançar, pra curtir! Carreta treme, treme, treme. Sendo também com muito carinho. Edmilson. Homem lá do Buraco Show, tá ali com a gente. Dia 24 e 25 aqui no Maloca. Vai ser muito da hora. Alanzinho. 24 e 25, o Natalzinho. Aqui no Maloca, o Missão. Vai ser onda. Suas marcantes. Pra curtir marquete assim, ó. Volume bem reduzido, vigês. Pressão aí, velho. Tocando em cima da balsa, mexendo tudo. Oi. Hoje aqui é Boa Vista. E a nossa família Los Hermanos. Sabe com a gente, grande parceiro Thiago, Luciano, o Bananinha. E aí, Joás? Grande Marcelinha, Sadina, tá todo mundo ali com a gente, DJ. DJ Luiz Dinei, o Alex, o Duda também, o Cléo delas, o Cléo perigoso delas, né, meu irmão? Carreta Trim Trim, já deixando registrado o CD de Marquinhos. E daqui a pouquinho tem muita pressão. Pra quem lembra aí? Também. E aí, Rubizinha? Que descobriu a traição. Ela tá toda, todos. Ela e Ricardão foram passear, mas não imaginavam que podiam encontrar. É que o marido dela estava decidido que os dois iam flagrar. Andava sorridente, sabe? Minha família Pânico! Fala igual a gente também, doidando. Carreta treme, treme. Já por aqui com a gente também, WF. Só na manhã. Um abraço do Alanzinho. Valeu. Alanzinho. E a sua primeira dama, galera do Buraco Show. Duas por dez, hein? Sabe que é nós. Dia 24 e 25, o Natalzão aqui no Maluquinho. Marquinhos. The best.